daquelas magrinhas que parecem que tão doentes, com aquelas medidas 90, 60, 90. A minha gata tinha 120, 100, 160. Mas se vinha pra cama, tudo fazia, era normal. Eu nem notava seu corpo tanto desigual. Eu até que gostava e achava natural. Mesmo porque mulher de quatro fica tudo igual. Você deve tá achando que eu tô com algum problema. É que você nunca provou uma mina nesse esquema. Não daquelas magrinhas 90, 60, 90. A minha gata tinha 120, 100, 160. Mas se vinha pra cama, tudo fazia, era normal. Eu nem notava seu corpo um tanto desigual. Eu até que gostava e achava natural. Mesmo porque mulher de quatro fica tudo igual. Parecem que tão doentes, com aquelas medidas 90, 60, 90. A minha gatinha